Quilômetros de distância, não é parecida com as lembranças da minha infância. É sempre bom estar por perto, o que é certo, é certo. Eu atravesso o deserto de asfalto e concreto, porque o sangue é mais denso que a água, porque a chuva vai levar essa mágoa. E a luxúria, a ganância e ostentação, que ofuscam a luz do amor, da razão. Fiquem longe desse meu rebento, nossa raiz quebra o cimento desse pavimento, feito de concreto com efeito fictício. Quem vai se propor a dor do sacrifício, mesmo que eu não esteja errado? A lei é cega, a lei é surda e nunca muda pro meu lado. Mas eu sou a resistência, a prova de paciência, suportando a incoerência pra manter a convivência. Eu sou sincero, até mesmo quando eu minto. Ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe o que eu sinto. É difícil se mover da posição do comodismo, é mais fácil se envolver na tentação do egoísmo. Por que é que tem que ser assim? Morar no meu coração e viver longe de mim. Quero saber se isso é certo, me responde. Deixa que alguém que mora perto viva longe. Mora perto, mas vive longe. Sempre vou estar com você, você esteja por onde. Mora perto, mas vive longe. E eu tô vendo você mesmo depois do horizonte. Mora perto, mas vive longe. É tipo brincadeira de esconde-esconde. Mora perto, mas vive longe. E você pode chamar que teu pai te responde. Mora perto, mas vive longe. Se eu não tiver por aqui, sempre tem quem me encontre. Mora perto, mas vive longe. Já tô chegando aí, eu tô em cima da ponte. Mora perto, mas vive longe. E eu descubro o caminho se não tiver quem me aponte. Mora perto, mas vive longe. E se tiver que esperar, paciência de monge. Mora perto, mas vive longe. Nessa selva de pedra, eu sou rinoceronte. Mora perto, mas vive longe. E mesmo sendo de longe, ter alguém que se conte. Mora perto, mas vive longe. Mas eu não perco esse trem, não vou levar esse bonde. Mora perto, mas vive longe. Porque castelo de areia sempre tem quem desmonte. Mora perto, mas vive longe. O que eu tiver que fazer pra que eu não desaponte. Mora perto, mas vive longe. Porque famílias desfeitas por aí tem de monte. Mora perto, mas vive longe. Sempre vou estar com você, você esteja por onde. Mora perto, mas vive longe. E eu tô vendo você mesmo depois do horizonte. Mora perto, mas vive longe. É tipo brincadeira de esconde-esconde. Mora perto, mas vive longe. E você pode chamar que teu pai te responde. Mora perto, mas vive longe. Se eu não tiver por aqui, sempre tem quem me encontre. Mora perto, mas vive longe. Já tô chegando aí, eu tô em cima da ponte. Mora perto, mas vive longe. E eu descubro o caminho se não tiver quem me aponte. Mora perto, mas vive longe. E se tiver que esperar, a paciência de monge. Mora perto, mas vive longe. Nessa selva de pedra, eu sou rinoceronte. Mora perto, mas vive longe. E mesmo sendo de longe, ter alguém que se conte. Mora perto, mas vive longe. Mas eu não perco esse trem, não vou levar esse bonde. Mora perto, mas vive longe. Porque castelo de areia sempre tem quem desmonte. Mora perto, mas vive longe. O que eu tiver que fazer pra que eu não desaponte. Mora perto, mas vive longe. Porque famílias desfeitas por aí tem de monte.